These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Começando mais um Fast and Funk, o podcast rápido e fuderástico da podosfera nacional. Ui! O viado que inventou podosfera, cara. Nossa senhora, enfia esse microfone no cu, cara. Oh. É um termo meio bizarro, né, não, cara? Não, cara. Olha, ele era, de longe, a pior palavra que existia no meu vocabulário até eu conhecer a palavra campuzeiro. Depois que eu descobri campuzeiro, podosfera ficou menos idiota, cara. Eu sou um campuzeiro. Nossa, meu, cara. Meu, é uma nova versão de punheteiro, né, cara? Ai, que merda, cara. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Hendrix. Ah, eu sou o Zé. Fast and Fuck News. Notícia bizarra dessa semana é que a polícia da Indonésia veta homens berinjela. A polícia da província de Papua, na Indonésia, não quer nem saber. Quem entrou nessa de aumentar o tamanho do pepi? Ui. Pode entrar em muitos lugares, mas não na força policial desse país aí. Ué? É pré-requisito, então? É pré-requisito, cara. Antes de qualquer coisa, é preciso preencher o formulário. Gravar podcast, quem tem o pinto grande pode. Aí sim. Inclusive temos um aqui. Ah, tá. Presente no momento. Antes de qualquer coisa, é preciso preencher um formulário. E Becto Suprapto é o nome do desgraçado. Que é a versão indonésia pra Beto Sérgio. É. Ele é chefe da polícia e ele quer a verdade. Ele quer a verdade. Ih, rapaz, ele confere. É, então. A verdade tá lá fora. Rapaz, ele vai baixar suas calças, hein? Cuidado com o Beto Sérgio, hein? Aí o formulário vai perguntar se o candidato teve ou não algum de seus órgãos vitais aumentado. Vitais? Vitais? Ué, não é, cara? Pra mim é. Ué, pra mim é. Não, mas então por que não pergunta logo, ó, se o pinto cresceu? Por que tem que ser algum órgão vital? Porque se o cara teve um coração aumentado ali, ele vai ter que colocar que sim, pô. Ah, mas coração não então, conta. Então, caso o cara responda afirmativamente, se teve, ele será considerado inadequado para fazer parte da polícia ou do exército. Peraí. Então vamos ver isso aqui, ó. O formulário vai perguntar se o candidato teve ou não algum de seus órgãos vitais aumentados. Uhum. É. Quer dizer que uma cirurgia que o cara teve ali pra reconstrução de um pedaço do rim dele ali, qualquer coisa, ele não pode participar do exército? Se o rim aumentou... Lá não tem doença de Chagas também? Coração não aumenta, cara. É então. Porque... Lá não tem coração de mãe. nunca cabe mais um, né? Tá que pariu. Qual é a justificativa de toda essa bagaceira aí? De acordo com o representante oficial da polícia, o tal do Zainuri Lubis... Zenaide Luiz aqui no Brasil. Ele declarou em entrevista ao portal de notícias Datic.com. No Brasil. É. A proibição está em vigor desde que foi constatado que o tamanho do pênis das pessoas que se submeteram a tais procedimentos causam atraso durante o treinamento. Atraso? Como assim, cara? Então, segundo o sexólogo citado pelo jornal Jakarta Globe. Isso, o Globo Jurássico. As tribos que ficavam na região mais oriental da Papua têm a tradição de enrolar as partes íntimas em casca de fruto, que coçam muito. E elas incham tanto que parece ter sido picado por uma abelha. Então imagina, o cara fica com aquele sacão, cara. O cara pega um bambu, né, cheio de formiga dentro. É. E vai enrolando assim como se estivesse, tipo, fazendo pizza, né? Vai enrolando, desenrolando, enrolando, desenrolando. Que isso, cara. E se a moda pega aqui no Brasil? Não, se você resolve, né, fazer assim, essa enrolação aí... O perna vai ter que amarrar em volta de um pomar, né, cara? O pinto dele, né, cara? Ele tem... Tá barato dessa semana, tá realmente muito barato, hein? É, rapaz, coisa de nerd, hein, gente? Hoje é coisa de nerd. Coleção aí, o Guia do Mochileiro das Galáxias aí, os 5 volumes, cara, por apenas aí R$69,90, cara. E ainda dá pra parcelar no cartão de crédito. Ai, que beleza, não tá barato, tá de graça isso, cara. Tá aí quanto isso aí, perna? Divide aí automaticamente na sua cabeça. R$69,90, 5 livros, quanto que sai cada livro, perna? Pã. Aí, tá vendo? Se você fosse um leitor de Douglas Adams, você seria uma pessoa mais inteligente e provavelmente você saberia fazer essa conta, viu, rapaz? Eu sei que sai menos de 15 reais, só isso que eu posso dizer. É, olha só, tá mais ou menos, tá mais ou menos. Mas quem é Douglas Adams, Zé? Se você lesse o Guia do Mochileiro das Galáxias, você saberia. Não, mas quem disse que eu não sei? O Douglas Adams é o autor daquela série de livros chamado Guia dos Mochileiros da Galáxia lá. O Guia do Mochileiro aí, na verdade, é um dos clássicos da ficção científica, né? E ele conta numa linguagem super bacana, assim, né? Que quem até, eu acho que até quem não curte ficção científica acaba gostando do livro, cara. Dizem que o filme não tem nada a ver com o livro, né? Mas... É, o filme é estranhíssimo, cara, pra falar a verdade. Então, ao invés de pegar um genérico, leia direto o livro. É isso aí, pega a coleção, capa sensacional aí, arte muito bem feita, vale a pena a galera ter essa coleção. Eu em breve vou comprar a minha, se fosse você eu não perderia o tempo. O link é abaixo do post aí, dá um clique, Guia do Mochileiro das Galáxias aí, 5 volumes por R$69,90. É isso aí, nerd, leia mais, punhete menos. Isso, vou pagar. Bom pra caralho de hoje aí, gente. Vamos falar rapidinho do Whisky Festival, né? Que é um festival promovido pelas importadoras de whisky pra divulgar não apenas as marcas de whisky escocesa, mas um pouco também da cultura escocesa aqui no Brasil, né? Esse festival, na verdade, ele conta com 200 estabelecimentos aqui em todo o Brasil. Então, as maiores cidades aí, ó. Você dá uma entrada no site lá, procura os bares participantes, as marcas de whisky participantes e quais as promoções que eles têm pra oferecer. O festival procura mostrar um pouco da cultura escocesa, né? Traz aí, ó, eventos de música com duas bandas lá do país. O Trembling Bells, que vai tocar em Ribeirão Preto no dia 21 de maio e em São Paulo no dia 22. E também o Câmera Obscura, essa eu conheço, posso dizer, uma banda do caralho. Toca dia 27 de maio na cidade de São Paulo e que viaja pra Recife pra tocar lá no dia 28 do mesmo mês. O festival conta ainda com uma parte de gastronomia. Então o chefe Marcelo Tulli, né, apresenta uma experiência inesquecível, que é comer a deliciosa comida escocesa, que eu não faço ideia do que... É, eu ia, né, perguntar justamente isso, que, cara. Né, eu achava que eles só comessem uísque mesmo, assim. A base da alimentação? A borra, né, da bagaça lá, eles comem, né, cara? Raspa a panela depois que faz o uísque, assim. O cara congela e morde o gelo de uísque. Bom, se você quiser ser uma pessoa um pouco mais bem informada que o pessoal do Tosco Chanchada, dia 19 e 20 de maio em São Paulo e no dia 22 em Recife, você tem a opção de conhecer um pouco sobre a culinária. Além disso, a Mostra de Cinema Escocês nos dias 6 de maio, 13 de maio, 20 de maio, 27 de maio. Mais informações você consulta pelo site www.whiskyfestival.com.br. Pra quem não sabe, whisky, W-H-I-S-K-Y, ou no link abaixo aqui no post. Né? Agora você sabe porque é whisky e não whisky? Opa, essa eu não sabia. Opa, olha só. Para tudo, então. Curiosidades com o Sr. Hendrix aqui no Fast and Fun. É, porque o whisky, Scotch, né? O whisky escocês, ele é feito apenas com um cereal. Já o whisky, ele é feito com outros cereais misturados, inclusive o milho, que é de onde vem o famoso Jack Daniels. Então, quando você ouve whisky, são vários elementos. O whisky é o puro. Então, dá pra dizer que o whisky é o Scotch e o whisky seria os outros. Só pode, e outras variantes. Só pode... É igual o champanhe, né? O champanhe só pode ser produzido naquela região da França. E o whisky, o Scotch, já vem do nome escocês. É curioso, né? É esse tipo de coisa cachaça interessante. Cachaça, que o Brasil conseguiu, né, patentear aí, só pode ser cachaça produzida no Brasil, então é assim com o whisky. Mas legal é que a cerveja Pilsen, né, tem esse nome por causa de uma cidade da República Tcheca, mas é considerada uma cerveja típica dos Estados Unidos, né, cara? Nossa! A chamada Lager Americana Típica, né, que é a Pilsen que a gente conhece. Pergunte ao seu Nonô. Ah, não! Não! Alguém me mate! Não! Não pergunte ao seu Nonô. Como vai, seu Nonô? Tudo bem? Estamos aí, né, Alberto? Ai, cara, já mudou de novo esse com mesmo. A dor de garganta, menino? É? Acho que foi aquele negócio. Chupei geladinho. Ih, rapaz. Você já chupou gelado? Não. Eu esqueço sempre seu nome. É, né? Tá cada dia pior, hein, seu Nonô? Não dá mais. Não dá mais? Não dá. Não. Só mudou. Come agora? Nunca dei, agora. Senão, nós temos uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Vinícius Iudi. Ah, não sei. Não sabe quem ideia é. Quem seja. É. E aí, que o... Qual é o nome do... Rapaz, tá difícil hoje. É o senhor Vinícius Iudi. Iudi. Ele Iudi, né? E ele manda uma pergunta e ele diz o seguinte. O que o senhor, né, o senhor Nonô, acha das crianças hoje em dia? Tem que ser hoje? É. Tem que falar hoje. Daí. Hoje, é. Tem que ser hoje. Eu acho que as crianças de hoje em dia são as crianças muito, assim, que estão gostando de uma boa canção, sabe, Alberto? Uhum. Por exemplo, sabe aqueles... Aqueles rapazinhos, eu acho tão bonito aqueles rapazinhos que ficam com aquele cabelinho assim, rapaz. Ui. Como que chama, meu, Alberto? Os emos? Os demo, eu gosto do demo, rapaz. Eles são tudo viado, né? Então a gente tem, assim, tem a possibilidade de você tentar comer eles, ah, né? Ah, sim, mas o senhor não tem medo de ser preso, não, seu Nono? Por quê? Porque diz que traçar essa molecada aí dá cadeia. Dá cadeia. Só se for pra eles, né? Que tá subornando eu. Porque... Sabe como eu sou irresistível, assim? Aí eu acho... Tá abusando de um velho indefeso? É, rapaz. Outro dia me deram um chute nas bolas. Menino. Foi por isso que o senhor teve que operar, não? Não, nada a ver. Não, não. Você não presta atenção mesmo na conversa, hein? É. Eu quero, assim, eu só quero dizer como que é o nome do... Vinícius, né? Vinícius, que... Vinícius, se você quer saber se você quer... Se você tá querendo saber se você tá com vontade de dar o cu porque você ainda é criança, Vinícius... Fica tranquilo, Vinícius, porque na hora que você der o cu a primeira vez, Vinícius... Eu nunca mais vou parar de te comer. Rapaz, eu tava pensando em outra coisa já, hein? O quê? Porque você quer ficar lá do toba dele? Não, deixa pra lá. Ah, você já acostumou, né? Ui! Se você quiser fazer perguntas para o seu Nonô, como é que tem que fazer, velho? É, não faço a mínima ideia. É, você tem que mandar um fax, né? É manda um fax aí. Um telégrafo? Por e-mail. Você manda aí um e-mail para email@toscochanchada.com. Lá no assunto você coloca... Pergunta seu nome. Exatamente. Falei que era aí. Fácil. Vai lá, viado. Promotosco. E na Promotosco dessa semana não tem como divulgar aqui o sorteio, porque o episódio saiu antes. O sorteio vai ocorrer amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite pelo Twitter. Por isso, se você retweetou a mensagem mágica que a gente está divulgando todos os dias, praticamente aí no Twitter do Tosco Chanchada, você está concorrendo. Se você ainda não fez e está ouvindo esse episódio agora de manhã, dá tempo ainda, dá uma olhada lá no Twitter do Tosco Chanchada, retweeta a mensagem. A gente vai sortear o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Tenga Egg. Rapaz. Uau. É sensacional, cara. Sensacional. Olha, eu não tenho um Tenga Egg, mas a minha filha Silvia Bravanel já tem o seu. Ela disse que é um produto ótimo, é um produto muito útil pra ela. Eu tenho perde por esperar. É isso aí, galera. Corre que ainda dá tempo e você vai receber aí o seu Tenga Egg na sua casa sem custo nenhum. Ah, e seria legal que o ganhador do Tenga Egg contasse pra gente a experiência. É, faça um testemunho, né, cara? Um testemunho pra ver. Um depoimento aí, sobre um depoimento, produto, né? Se for bom, eu peço um pra mim. Ou aqueles momentos de solidões. Essa aí, essa é mais nossa, uma promoção. Um momento de solidões. Solidões, é. Então. É, não, mas é assim mesmo. Essa é uma promoção que você só vê aqui no Fast and Funk do Tosco Chanchada Podcast. Vamos agora para a Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta! Eu dou um burro! Eu mato ele! Muito engraçado! A Agora a gente vai pra Tosco Indicação, hoje trazendo uma celebridade aqui no Tosco Chanchada Fast and Funk, né, cara? Olha aí. Estamos aqui com o Paulinho. Ele que é o protegido do seu Nonô? É. Fala aí, Paulinho, tudo beleza? Beleza, e aí? Tudo certo? Tá sumido do Tosco Chanchada, hein, meu querido? É verdade, cara, eu sou ocupado agora, tenho coisa mais importante pra fazer. Putz. Então... Mas você podia voltar nos próximos episódios, então, né, pra gente eu apareço de vez ouvir em quando, o só. Veludo de sua voz. A voz aveludada. Aliás, é dessa nova ocupação que a gente vai falar, né, aqui hoje, né? Boa. Paulinho aí com a banda Vitrola View, que lançou aí o primeiro CD. Qual que é o nome do CD, Paulinho? Vitrola View. É homônimo, então? Sugestivo, hein? Chique, né, cara? A gente gravou o disco no final do ano passado, cara, a gente gravou em outubro, no estúdio do Chris Brivillier, né, o X-Studio, e ficou muito legal, cara, na verdade é um EP, né, não é um álbum inteiro. É um EP, tem 6 músicas, mas ficou muito bem produzido, cara, ficou muito legal mesmo, e agora a gente tá começando a divulgar a parada aí, né? Fala aí, quem são os integrantes da bagaceira toda aí? Cara, a gente é um trio, a banda, eu toco guitarra e canto, aí tem o Franja, que é o baterista, e o Guilherme, que é o baixista da banda. Da onde veio esse nome, Paulinho? Não sei, cara, o Guilherme que inventou e não sei de onde que ele inventou isso. Mas, Paulo, conta um pouco pra gente, na verdade, da origem do nome, né? O primeiro nome da banda, por que vocês sim, mudaram, a banda, mais. A banda, na verdade, começou em 2008, no começo de 2008. Aí eu era, eu entrei como que a banda já rolava, tinha um vocalista que era o Toti, que é um outro camarada nosso, e tinha um outro guitarrista, aí o cara saiu, e aí eles me chamaram. Aí a banda, a princípio, era 4 caras, eu só tocava guitarra. E a banda chamava Vera Fischer, cara. Era um e olha, sem querer te cortar, eu tive a oportunidade de assistir o primeiro ensaio do Vera Fischer, primeira vez que esses caras tocaram junto. Não, já dava pra ver que ia sair coisa boa, cara. Foi sensacional, sensacional. Mas era é um puxa-saco, né, cara? Puxa-saco. Tá bom, é pra falar a verdade? Era uma merda, mas... Se o Paulão pular na piscina, o Zé morre afogado. Fica igual o seu Madruga no Chaves, assim. É, só... Paulinho, fala aí das influências do Vera Fischer, não, porra, do Vitrola View. Velha Fischer. Era Fischer, na realidade. É. Era Vitrola. Cara, são muito variadas as influências, porque cada um de nós, a gente tem, ou coisa que tem, Franja, por exemplo, ele ouve muito hardcore, dessas paradas fugazes, ele é fã mais dessa linha. O Guilherme já é mais voltado pro rockabilly, até umas paradas country, assim, e eu tenho uma escola mais do grunge, né, cara, mais do noise, do mais bagaceira, assim. Então, junta isso tudo e aí as músicas, tipo, ficam... Aí eu acho que bacana, cara, porque eu não consigo colocar muito rótulo no som, assim. A gente fala que é rock and roll, né, cara? Porque eu não consigo colocar um rótulo específico no E toda no banda som, que nossa. Coloca rótulo se limita. Justamente, né? Pode crer. É aí que vem a minha pergunta, Paulo. É uma banda que tem uma sonoridade apenas rock and roll, sem uma linha, digamos assim, do rock. Você acha que é possível fazer sucesso sem rótulo, cara, no Brasil? Pra músico hoje? Você aqui. Ah, cara, eu acho complicado porque até pra você ver o que você entende por sucesso, cara. Sabe? Tipo, porque assim, o que eu enxergo como sucesso pra minha banda hoje em dia é a gente tá tocando, entendeu? E ter um público receptivo gostando do som que a gente tá fazendo e a gente fazendo um som verdadeiro, cara. Tipo, o que a gente é afim de fazer, tá? Mas se for pensar financeiramente, tá? Pra ter um êxito, pô, ganhar dinheiro e tocar na televisão e o caralho, aí, cara, realmente você tem que ter uma linha mesmo, sabe? É publicidade. Aí você tem que ter um target, você tem que ter um público-alvo, cara, e fazer o som moldado pra aquele público pra vender. Então, por isso que você falou, não sei se você vai concordar comigo, mas você acha também que o rock, o bom rock, tá voltando pro underground? Sempre esteve, né, cara? Então, mas teve aqueles momentos, tipo Raimundos, que foi aquela explosão sim, e tal. Sim, sim. Hoje em dia, as bandas mais interessantes, a gente acha no underground. Bandas mais interessantes você vai achar pulsando em MySpace, você não vai achar nas lojas de disco. Eu nem sei. E nem na grande mídia, né? E nem na grande mídia. Mas uma banda que não está na grande mídia, não está no mainstream, vamos dizer assim, uma banda que vive independente hoje, Paulo, ela tem meios de sobreviver financeiramente, cara, com um certo conforto pros integrantes da banda? Você acredita nisso ou não? Eu acredito que sim, cara. Você pega uma... Só que assim, você pega uma banda igual Cachorro Grande. Cachorro Grande é uma banda, cara, que começou lá, o primeiro disco independente, saiu só em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, mais... E Só que aí eles já ganhavam grana, cara. Com o primeiro disco, eles já, tipo, meio que estavam vivendo da banda. Só que assim, não é aquelas, cara. Era o lance, cara, que tinha uma mais van, sobrevivendo, né? Era cara? Mais sobrevivendo mesmo. Os caras tinham uma van e, tipo, viajava pra tudo quanto é a cidadezinha do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, levando disco, vendendo disco, camiseta, tocando e levando assim. Aí, no segundo disco, eles assinaram com a Deck Disc e com eles começaram a ganhar uma grana a mais. Eu acho que hoje eles estão ganhando uma grana, eles conseguem. Eu acho que hoje eles vivem confortavelmente da banda. Mas mesmo assim, não são milionários, né, cara? Tipo, eu tive a oportunidade de conversar com eles já uma vez. E são uns caras simplão, cara. Não. Nessa linha da galera que segue um som mais independente e tal, algumas bandas, não sei se por ideologia ou enfim, elas se recusam até, né, alguns casos aí mais extremistas, se recusam a aceitar contratos com grandes gravadoras. Vocês aí do Vitrola View, vocês teriam algum tipo de problema a esse respeito, assim? Você tocaria no Faustão, Paulo? É, traduzindo, você tem... Cara, se não fosse playback, eu tocaria. Tem problema nenhum. Quer dizer que você não tem, então, receio de ser chamado, por exemplo, depois por um pessoal da cena de vendido, assim? Isso aí não é uma coisa que te preocupa? Não, cara, porque eu acredito que eu vou estar sempre fazendo... Tá sendo verdadeiro no som que eu tô fazendo. Tá do mesmo jeito e sendo verdadeiro. Eu acho uma grande besteira, cara, essa coisa dos independentes, do pessoal mais independente, sabe? De... Cara, mas isso aí... Independente ao céu e, sabe, o mainstream é o diabo, cara. Mas isso não seria... Essa justificativa não seria de pessoas, vamos dizer assim, invejosas, cara? Pessoas que sabem que não vão conseguir nada além daquilo e falam assim, ah, não, vou ser do contra, porque eu já que eu não vou ser... já que eu não vou ter um sucesso, não vou ter um público maior, então eu fico tesourando os que conseguem alguma coisa, também, né? Cara, uma forma de aparecer. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu vejo muito isso, cara, assim, que é um pessoal meio que quer ser descolado, quer ser o diferentão, entendeu? Tipo assim, mostrar pra... Tipo, e aí, às vezes, é até uma coisa idiota, porque ele quer mostrar assim, só pra galera dele ali que ele é diferentão, descoladão. Não tem presunção, né? Cara, uma das piores declarações que eu posso ouvir nesse sentido é aquela assim, eu faço música pra mim. Então não grava, porra! É verdade, não faz show, não faz nada, se tranca no seu quarto com o seu violão, seu guitarra ou foda-se o instrumento. O pessoal, eu acho que confunde, cara, o lance de você fazer uma música com o intuito de ganhar dinheiro ou você fazer uma música que é uma coisa que você tá, sei lá, sentindo, tá pra expressar. E atinge o grande público. E você quer expressar e quer que as pessoas entendam o que tá falando. Não, mas às vezes você faz um som, cara, que mesmo despretensiosamente acaba atingindo o grande público. Certeza. Não é que você fez isso voltado, não, eu quero atingir esse público, nisso, né, eu quero ganhar milhões e tal. Não, mas quando é bom, de repente atinge. Tanto é, cara, que assim, tipo, eu falo por mim, e quando eu componho, cara, não tem uma coisa assim de, sabe, de você ligar, vou sentar e compor uma música agora, sabe? Não é assim, cara. Não, você vem a ideia, passa e faz, é assim, cara. Intuição, inspiração. É, pode crer. Então isso aí torna qualquer trabalho honesto, cara. E se você ganhar dinheiro com isso, melhor ainda, né? Com certeza, com certeza. Qual a temática abordada nesse EP de vocês? Tem uma música que eu escrevi que, na verdade, foi baseada no título do primeiro disco da banda Videobaldi, uma banda gaúcha. Que é Se Sexo é o que Importa, Só o Rock é Sobre Amor. Porra. Que é uma frase muito massa, né, cara? E aí, eu baseado nessa frase, eu escrevi uma música, Sexo é o que Importa, Só o Rock é Amor. Eu até escrevi pra uma ex-namorada minha, que já faleceu na minha vida. Entenda como quiser, né, cara? Tá enterrado no quintal da casa dele, né, cara? Apareceu na minha vida. Tem uma pergunta que eu faço pra galera que participa aqui da Tusca Indicação, que é o seguinte. Vocês gravaram, tá, o EP, vocês estão batalhando pra isso e tal, mas olhando pra frente, olhando pro futuro, aonde o Vitrola View quer chegar? Cara, a gente quer chegar, ter um público, tá? Eu fumo chegar tudo, ter cara. Saúde, né? Ele quer chegar aos 30, né, cara? Cara, a gente quer atingir um público, né, cara, razoável, pessoas que vão gostar do nosso som e, tipo, tocar, cara, ganhar uma grana tocando e se divertindo, cara, sabe? Não é uma coisa extraordinária. Ah, então, viver de música é uma opção. É, mas não necessariamente, cara, sabe? Eu posso continuar tendo trampo, mas sim, tipo, sabe, tocar com uma frequência legal, tá? Com fechar, tipo, duas apresentações por mês, sabe? Ganhar com isso, tomar uma cerveja, pegar a mulher, pra rock and roll, é isso. Fácil, esse, né? Esse é o espírito. É só isso, né, cara? É só isso, né? Então tá fácil. É. Bom, esse foi o Paulão do Vitrola Controla View. Manda aí como é que faz pra galera entrar em contato com vocês. Cara, a gente tá montando um site ainda, a gente comprou o domínio, mas então, a gente comprou é vitrolaview.com, né? Mas ainda tá montando o site, então se entrar no vitrolaview.com, vai ser direcionado pro MySpace. Se quiser ir direto pro MySpace, é myspace.com/vitrolaview. No MySpace tem as 6 músicas do disco, mas é legal porque, cara, o disco ficou muito bonito, cara. A parte gráfica, tem o encarte, tudo, ficou fotos, ficou muito bonito. O Chicarelli, que é um parceiro nosso que fez o trampo de arte gráfica. Aí pelo e-mail, contato@vitrolaview.com.br, você consegue comprar o disco com a gente, ou então quando a gente for tocar, né? Nas apresentações dá pra comprar também. Inclusive, a gente vai tocar agora no dia 7 em Bauru. Legal. Quem estiver ouvindo e for de Bauru aí, a gente vai tocar no pub Área 51. Ó, um recado pro Guizão aí, hein? Eu vou perguntar pro Paulo se apareceu, irmão. É, essa é a hora, né? É, quero ver, hein, cara. Quero ver vestir a camisa, hein, irmão. É ir lá e comprar o disco ainda. É. Quero ver. Então, vai ser lá no pub Área 51, cara. A gente vai aproveitar fazer o lançamento do CD e também o lançamento da 6ª edição da revista Café Espacial, que é uma revista mais voltada pra quadrinhos, mas também umas coisas de música e tal. Saiu uma entrevista nossa lá, né, cara, falando do disco e tal. Legal. Então, vai ser o lançamento dessa 6ª edição do Café Espacial e o nosso CD. Inclusive, o convite vai ser R$10 pra entrar lá e você compra o convite e ganha uma edição da revista. Ah, então tá. Vai ser bem legal, cara. Tá chique, vai ser uma festa negócio, boa, cara. Vai ter uma banda de abertura, que é o P3, Partida do Cobra, que é uma banda que tava com esse tarro. E é isso aí, cara. Valeu o espaço aí. Tamo no rock and roll. Opa. Junto. Opa, pera aí. Qual? Pera aí, porque o meu espaço eu não cedo pra ninguém. É, eu fiquei na minha aqui também. Eu como não tenho espaço, então eu... É o espaço do teclado. Porque eu não sei. Você aperta o espaço, tipo, começa a gravar, não é assim? Ah, bom. Eu não sei do que vocês estão falando. Indica uma música pra gente fechar aí o Fast and Funk. Cara, pra fechar o Fast and Funk, eu acho que nada melhor do que a música Guia Quatro Rodas, que é a última música do disco, inclusive, e é mais agressiva, não tapa na orelha. Isso aí, galera. Fica ligados aí. Entra em contato com o Vitrola View, que aprovado, mais do que aprovado pelo Tosco Chanchada. Grande abraço. Fica ligadinho.